última noite, ouvir o mar sentado na pedra, sentado na areia, e senti uma barcarola criar devagar esta melodia. Tinha a crista e vaga desta vaga história da arte marinheira. Luzia na prata, mais rica, mais rica, mais rica que havia. E aquele pensamento de ir e voltar sempre que há na Marzia. Marzia na serra, um olhar sobre o mar, levado até à beira-serra. Através de episódios históricos, relatos, vivências e música. Marzia na Serra é um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves. Até finais dos anos 50 do século passado, havia carreiras marítimas regulares entre a Península Ibérica e a América do Sul. Dos portos mediterrânicos de Espanha saíam transatlânticos para Argentina e Uruguai. Em Portugal, em março de 1952, entrava pela primeira vez no Porto de Lisboa o paquete Vera Cruz, que havia sido lançado à água em Antuérpia, na Bélgica. Este navio transportou imigrantes num serviço regular durante 9 anos entre Lisboa, Santos e Rio de Janeiro, no Brasil, Montevideo, no Uruguai e Buenos Aires, na Argentina. Na viagem inaugural, iniciada a 20 de março de 1952, e tendo como destino Buenos Aires, o Vera Cruz teve como passageiro de honra o almirante Gago Coutinho. La Plata e o Tejo à baila, dois portos que a história nos fez juntar. Recorda que viagens feitas, que buscas no meu fado tango canto, guitarra e bandoneon, uma dança de amantes, fado teu bailado, tango da cor de um xaila amado. Lisboa e Buenos Aires, num bailado atlântico, trocando as moradas, portos de amor, linhas traçadas. Piazzolla, diz-me tu o canto, memória de um povo numa tangédia maior ou menor, o fado do tango que esta música eternizou. Guitarra e bandoneon, numa dança de amantes, fado teu bailar, tango da cor de um xaila amado. Lisboa e Buenos Aires, num bailado atlântico, trocando as moradas, portos de amor, linhas traçadas. E a fadista eu digo: guitarra e bandoneon, numa dança de amantes, fado teu bailado, tango da cor de um xaila amado. Lisboa e Buenos Aires, num bailado atlântico, por supuesto, trocando as moradas, portos de amor. juntos traçadas. A presença dos portugueses nas terras ribeirinhas do Rio da Prata, na América do Sul, data do início do século XVI. Dom Pedro II determinou ao governador do Rio de Janeiro, Manuel Lobo, que estabelecesse ali uma praça de armas. Assim, a 28 de janeiro de 1680, começou a construção da fortaleza e o consequente povoamento da colónia de Sacramento, situada quase em frente de Buenos Aires. Buenos Aires, mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido. Cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle de Tratí fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón, dentro de mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, flor de mi vida terminable. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce devoción. Quiero que sepa que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión. Y una promesa y un suspirar borró una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido. Buenos Aires é a capital da Argentina. Aqui vivem cerca de 3 milhões de habitantes, chamados de porteños, em referência à condução portuária da cidade. Durante a segunda metade do século XIX, o Porto foi o ponto de chegada da grande corrente migratória que continuou através do século XX. Em 1887, mais de metade da população de Buenos Aires era estrangeira. Foi em Buenos Aires, nos cais e bares típicos dos primeiros tempos da imigração, com os seus conventilhos, como eram assim chamados as casas de aluguer, que nasceu o tango, o qual foi elevado pela Unesco a Património Cultural e Material da Humanidade a 30 de setembro de 2009. O tango, além da canção triste, de forma musical binária e compasso 2x4, é também uma dança sensual de pares entrelaçados. Os instrumentos musicais habituais do tango são o bandoneon, o piano, o violino, a guitarra, a flauta e o contrabaixo. Soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María tango, María del Arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy. Pronto muy bien lo sabrán las hembras que de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tía ratata, le muerdo fuerte la boca, tía ratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en soy con el ayer después, che. Del amor de Buenos Aires soy yo. Na primeira metade do século XVI, os portugueses dominaram de Rio da Prata, nome depois adotado pelos castelhanos, o rio que ali desaguava vindo da Serra da Prata, na Colômbia. O Rio da Prata, que banha Buenos Aires e Montevideo, é o estuário criado pelos rios Paraná e Uruguai, tem na sua maior largura 290 km e vai desaguar no Oceano Atlântico. Piensa de a ti, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada, no puedo más pasarla sin comida, ni oírte a ti decir tantas pavadas. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos, ya que ni Dios rescata lo perdido. ¿Qué querés vos? Haz el favor, lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, plata y plata, y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor, si hago la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Música. ves, gilito embanderado, que la razón la tiene el de Magita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por monedita, que no hay ninguna verdad que se resista frente a dos pesos moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista, un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromes con tu conciencia, sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guardate la decencia, plata, plata y plata, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Vas a fiestario, marfasaire y no tenés colchón. ¿Qué bachate si hoy ya murió el criterio? Valde Jesús, lo mismo que el ladrón. Os primeiros povoadores da cidade de Montevideo, a capital do Uruguai, foram de origem espanhola. Montevideo situa-se na margem esquerda, quase na foz do Rio da Prata, e Buenos Aires em frente, do outro lado do rio, onde em ambas o tango se toca, canta e dança desde o século XIX. Y velador, un teléfono que contesta, una fonola que llora, viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulla el amor, y todo a media luz, que embrujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Y todo a media luz, qué embrujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, que embrujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos, y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor, que suave terciopelo, la media luz de amor. Acabamos de ouvir Marzia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.